A justiça determinou a imediata interdição total do Centro Socioeducativo de Uberaba, no Triângulo Mineiro, bem como a transferência de todos os socioeducandos para outras unidades de internação no prazo máximo de 15 dias. A decisão atende aos pedidos do Ministério Público de Minas Gerais, que, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente de Uberaba, propôs, no último dia 2, uma ação civil pública requerendo a adoção das medidas. O local, que tem capacidade máxima para receber 50 internos e que abriga atualmente 87, já havia sido interditado parcialmente pela Vigilância Sanitária no dia 28 de março deste ano, após cumprimento de diligência requerida pela Promotoria de Justiça. Ao analisar fotos e documentos relativos às vistorias feitas no Centro Socioeducativo, o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Uberaba descreveu na decisão que o material analisado revela as condições subhumanas dos banheiros aos alojamentos, com colchões aleatoriamente jogados no chão e iluminação precária. Em relação à saúde dos internos, o magistrado ressalta que foi identificada a incidência de doenças de pele, situação que pode ser decorrência da ausência de produtos básicos de limpeza e higiene. Ainda de acordo com o juiz, na área externa dos prédios, há materiais em desuso, gerando focos de insalubridade, a quadra de futebol está coberta por mato, salas dos esgotos próximas aos vestiários, banheiros e salas de aula encontravam-se abertas, paredes e vestimentos de toda a instituição estavam sujas e com presença de mofo, entre outros problemas estruturais. Já o armazenamento de produtos e medicamentos também não segue qualquer regra mínima de segurança e adequação. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.